caros ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição especialíssima do 3 em Ponto, última edição do ano 2014. Hoje já temos música de fundo e tudo. Não há aqui, pronto, aqui, a equipa do 3 em Ponto não está a ouvir a música de fundo, mas há uma música de fundo bem disposta, bem animada, que vai durar pelo menos um minutinho e meio, dois, enfim. E não é para menos, porque eu digo equipa do 3 em Ponto, especial ano novo. Ora bem, hoje somos 5 no nosso 3 em Ponto, é verdade. Ora, 2 que estão na parte técnica do nosso programa, o Bombom e o Lost, que estão ali atrás a mexer nos botões, tem mesa de mistura, etc. E depois temos 3 apresentadores. Ora, hoje é 3 em Ponto, não é porque é às 3 da tarde, mas sim porque são 3 apresentadores. Eu, Carlos Bonaparte, diretamente de Ilhovo State, ou Ilhovo City, mas eu gosto mais de State, é mais finesse. Adriana Pequeno, olá Adriana. Olá Carlos, eu estou com uma vozinha assim bem, esqueci também os ouvintes, é mesmo? Sim. E... eu bem disse. E direto da Castelândia, Brasil, temos a Ana Barbosa. Olá Ana. É verdade. Olá, amigos ouvintes, olá, Carlos, olá, Adriana. É bom estar aqui com vocês, né? Nesse especial magnífico. É verdade. Pois é, hoje temos 3. Embora as músicas de Ano Novo sejam... Ou seja, a temática do programa vai ser mais ou menos esta. Aquelas musiquinhas iniciais vão manter-se. Ou seja, aquelas 6 que nós temos habitualmente em cada programa vão manter-se. É na mesma Adriana que vai dar as informações. Mas ao mesmo tempo, também vamos ter... depois, mais lá para a frente, festa, animação, enfim. Lá por volta das 11h30 da noite, vamos deixar-vos um bocadinho, vamos juntar-nos às nossas famílias, vamos passar o novo com eles, também merecem. E depois, então, regressamos por volta da meia-noite e 30, meia-noite e 40, para as despedidas desta edição. Mas não vos deixamos sozinhos, como já vos disse. É, vai ser assim, música animada, durante mais ou menos uma horinha e pouco. Até lá, vamos ter muita conversa, e hoje é especial porque somos 3. É verdade. Ora, antes de mais, o vosso Natal foi bom? Bastante bom. Ana? Ah, o meu Natal foi maravilhoso. Dancei a beça. Teve muita música, muita comida. E óbvio, a gente não esqueceu do aniversariante, né? Claro. Eu, por acaso, que é por acaso, ainda bem que Ana tocou num ponto em que eu já ia aí. Mas eu, por acaso, também tive um Natal muito interessante. Sobretudo aquela parte em que chego a casa, venho cá embaixo fechar a porta e, pela primeira vez nesta casa e em muitos anos, caí. Pelas escadas abaixo. Quer dizer, pela escada abaixo porque foi só uma. Assim. Foi uma coisa mentira, vá. Foi um Natal diferente, nem que seja só por isso. Foi um Natal diferente. Ai, ai. Mas é uma coisa muito curiosa. Ah, Adriana, não digo especificamente aí na tua casa, mas digo assim, arredores. O Natal ainda tem muito a ver ainda com a festa religiosa ou é praticamente meramente comercial? É assim, comercial, já deixou um pouco de ser, porque... Também não há dinheiro? Já, pois, também por isso. Mas também já não há aquela alegria das pessoas na rua, andam pessoas na rua, claro, mas de iluminações, de presépios, isso já deixou aqui de existir, tanto aqui como em Aveiro também já não tem iluminação. Algumas casas têm feito já de Natal em si, outras já não, as pessoas já estão mais tristes para estar com esse trabalho de fazer a árvore e depois desmanchar tudo a 6 de janeiro. Não estou para isso. Mas mesmo assim houve sempre aquela correria de ir aqui aos supermercados para comprar as coisas. Já não havia couve, já não havia os brócolos, essas coisas assim normais. Porque também de prendas, pode-se dizer que aqui não há lojas em termos para isso. Tem que se ir a ver para ir comprar, porque aqui não há lojas para isso. Mas ainda há 38 mil e tal pessoas aí, não é? Sim. Como é que não há assim, lojinhas dessas de, olha, de souvenirs? Souvenirs é capaz de... Há mais pastelarias do que, por exemplo, uma loja de roupa. Tu não tens aqui, em condições. Está decidido. Não. Sapataria também só tem uma. Sapataria. Bem, tem lojas dos 300 e dos chineses, ok. Tudo bem. Mas, assim, para uma pessoa poder comprar, temos um Continente e um Intermarché, é verdade. Mas, mesmo assim, não basta. O Continente é pequenino, não tem nada a ver com os continentes grandes. Nem o Continente está aberto. O Continente está aberto, tem mais coisas que o nosso. Mas as pessoas vão mais a Aveiro, têm o fórum a Aveiro para comprar e assim. E têm mais escolha do que aqui. Aqui não tem rigorosamente escolha nenhuma. Só por estes segundos de publicidade ao fórum de Aveiro, ao Continente, ao Intermarché, já ganhamos dinheiro para pagar a rádio durante os próximos 40 anos. Pois, seria isso. Mas já agora, para publicidade, nós também costumamos ter a nossa tradicional feira mensal, que é a Feira dos 13, sempre a dia 13, só de manhã, até a hora do almoço. E a feira que é feita antes do Natal, seja a 13 de dezembro, consideramos que é uma feira boa para comprar até presentes de Natal, principalmente roupa, calçado. Apesar de depois, em Aveiro, há a Feira dos 14, e agora para o ano novo há a Feira dos 28. Mas a dos 13 foi, imagino que seja a melhor. A dos 14 e a dos 13 só não são boas se calhar é uma segunda-feira, porque aí é a Feira de Espinho. E aí a feira é o dia inteiro. E então os feirantes vão muito para lá. A Feira dos 13, se calhar uma segunda já é fraca. Ou a dos 14 também será fraca. Também é um dia inteiro. Mas fica fraca por causa dos 28. Do Espinho. Né? Porra, confusão. A Feira dos 28, imagino que seja no dia 28 de dezembro, certo? Sim. É todos os meses, dia 28. Também é mensal. Só que é todo o dia, de manhã e acaba à noite, em Aveiro. A menos que no recinto onde ela é feita, que é no recinto onde é a Feira de Março, esteja lá alguma coisa. Se estiver, ela já não é feita. Assim como a dos 14 também. Exato. Estava aqui a pensar. É uma coisa muito engraçada Só um detalhe para os ouvintes que não sabem. Uma coisa que me ficou marcada quando fui a Espinho era o nome das ruas. As ruas lá não é a Rua das Voltinhas, as ruas dos Caixeireiros, as ruas do não sei o quê. Não, é a Rua 19, Rua 25, Rua 43. Não sei se ainda é assim, mas quando lá fui há uns 10 anos era assim. Estou muito curioso. E depois aquilo tinha. A Câmara Municipal fez uma coisa muito bonita na altura. Estava assim. Que era. Nas principais ruas, pelo menos, nas principais ruas da cidade, eles tinham umas colunas com música. Não era rádio, era música. Punham música mesmo. Não era da rádio não sei o quê, não. Não era da Globo Azul, já agora. Já que estamos a fazer publicidade. Não, era mesmo... Punham música, assim, animada. Foi giro. Nós antes aqui... mas isso era pago pelas lojas... Na altura do Natal, eles faziam uma espécie de vaquinha, juntavam dinheiro e punham umas colunas com música de Natal para as pessoas, pronto, iam passando e ouviam aquelas músicas de Natal, chamavam. Agora, não, isso já não existe. As lojas também nas montras têm poucos enfeites. E pronto, é assim um bocadinho ao morto. Sim. Isso acontecia muito aqui, mas era nas praias, no tempo das praias. Havia a Rádio Praia, que era uma rádio que fazia publicidade aos cafés e às lojas aqui à volta daquela praia, daquelas praias. E tinha as colunas por lá fora e tal. Sim, nós na Barra também existia isso. Tinha para aí 3 ou 4 horas diárias de emissões. Acho que era 4 horas. Nós na Praia da Barra, o rádio que tinha para nós ouvirmos na praia, não era o dia inteiro, sempre com músicas, depois havia a publicidade lá os cafés e os hotéis, as pensões, o mini-mercado, fosse o que fosse. Também havia, pois, jogos que eles faziam através do rádio para nós procurarmos na areia, cavarmos, não sei pois se... Pois era! Para os pedermos. Também se fazia isso. E assim, era engraçado. Aqui em Ilhão, o que existia era a Rádio Faneca, que era uma rádio pirata. Que havia com discos pedidos, as pessoas iam lá bater à porta. Ah, quero uma música para fulano. E depois vinha para o jardim e a música tocava, diziam que era de fulano para fulano. Às vezes só diziam, ah, esta música é dedicada a fulano, mas não diziam quem é que tinha dedicado. Que era para depois uma pessoa olhar para todos os lados e quem é que me dedicou. Até que um dia foi lá bater à porta a alta autoridade para a comunicação. Não. A rádio acabou mesmo por autorrecriação. Este ano recriaram outra vez a Rádio Faneca no verão, onde fizeram vários espetáculos nas partes antigas da cidade, no casco antigo da cidade, e tinham várias colunas espalhadas com música da própria Rádio Faneca, que dava entrevistas, dava informações, música, tudo e mais alguma coisa. E penso que vão fazer isso outra vez para o próximo ano, no verão, para animar a cidade. Acho bem. Se fizerem, nós não vamos anunciar aqui, porque não queremos concorrência, que é isso. E a Ana, que não sei se já adormeceu ou não, imagino que já. Ana? Não, estou aqui. Ah, pronto. O Natal aí é mais comercial ou mais religioso? Assim em geral, não digo aí na sua família, mas em geral, aí daquilo que a Ana conhece, é mais religioso ou é mais comercial? Já teve época, teve época que foi mais religioso, teve época. Enfim, o novo padre que se encontra na cidade, porque antigamente nós tínhamos um padre que chamava-se Padre João. Esse ficou marcado até para mim porque quase que derrubou o confessionário em cima de mim, mas tudo bem. também perguntar qual é que era a diferença entre uma crença religiosa e uma doutrina espírita também ficava. E aí então, todo ano tem o presépio, todo ano tem iluminação. Esse ano que a comemoração de Natal foi um pouco mais assim relaxada, vamos dizer, um pouco mais desleixado pela administração municipal. Mas prometem uma comemoração de ano novo, a grande estilo, com queima de fogos, e vai ser melhor. Eu vou curtir da minha casa, não vou nem precisar de ir lá no local onde vai ser feito, porque vai ser a poucos metros para cima aqui da minha casa. Ótimo, ótimo. E já agora, Ana, como é que vocês comemoram aí o ano novo? Além dos fogos, têm mais outro tipo de celebração, as pessoas, ou não? As famílias se reúnem, né? Quem mora, às vezes tem família, tem pessoas que têm familiares de outras cidades, outros estados, e as famílias vêm para cá e ficam dias na casa dos parentes. E além de aí tem churrasco, tem uns comes bebes bem legal, uns comes bebes. Tem churrasco, tem arroz, tem macarronada, tem lasanha, tem um monte de coisa. Mas é aquela alegria, né, de estar reunido com a família. Há famílias e famílias, né? A família que faz churrasco, entra na cerveja e não sei o quê. E vou dizer um negócio. Aí é só... Eu, particularmente, não participo dessas coisas alcoólicas. Eu não curto mais. Foi o tempo que eu curtia, né? Nesse Natal, pra falar que eu não bebi nada, eu bebi foi dois, três vezes de vinho só. Mais nada. Depois eu fiquei só no refrigerante. Então, é assim, a maioria das pessoas acha que pra comemorar tem que beber, tem que não sei o quê. Não é, as coisas não é assim. Agora eu fiquei a imaginar este cenário. A Ana diz que bebeu dois, três dedos de vinho e depois ficou no refrigerante. Uhum. O que é é que é ficar no refrigerante? Ter-se tipo dentro de uma garrafa de Coca-Cola ou... Porque ficar no refrigerante é parte do princípio que é colocar-se dentro do refrigerante. Olha, se eu cabesse dentro de uma garrafa, eu cabia dentro da garrafa, entrava dentro de uma caixa. Aliás, colocava uma garrafa dentro de uma caixa, colocava num navio e do navio ia para aí no porto de Portugal, vai saber, né? Mas. Lá tem vários portos. É. Podia, por exemplo, parar ali ao Porto da Barra, que é já em Aveiro e tudo, já ia ter com a Adriana. Ou podia, pá, separar aqui ao Porto de Leixões, que não é muito longe de onde eu vivo, não. Ah, pois é. O pior era se fosse parar ao Porto de Sines, depois chegava lá a conhecer ninguém, era complicado. Porto de Sines é Algarve, portanto, é mais ou menos uns 500 km aqui, mas pronto. Dá nada, não. Eu estou quase 400, não. É, até 443 da capital. Mas não. Até que é bem mais perto. Não. É bem mais perto do que daqui em São Paulo. De Brasília. Daí até Brasília são 600 e tal, não é? São. Daí até. Não é três. Como é que se chama? Não é Três Campos. Como é que se chama aí? Onde tem o aeroporto internacional? Não é Três Lagoas. Já soube. Aí é que eram 400 e tal quilómetros. Campo Grande, não Campo é? Grande. Não, isso, Campo Grande. É isso. Ah, de ônibus dá 6 horas aqui. É 453. Quase 500 conto. 500 quilômetros, 500 conto. Eu tô ficando doida. Ai, ai. Só esses 500 contos, isso dá 2.500 euros. Oh. Olha. Olha só. 2.500 euros. Era bom, era. Mas não é nada. Ora bem, e agora, Carlos, e aí no em Gaia, como é que vocês festejam o ano novo? Ora, o ano novo, aqui é um bocado como diz a Ana, aqui festeja-se muito na base dos encontros das famílias. Pronto, aqui não há noutro estado, mas pode haver pessoas de outros distritos, mas raramente não... É assim, raramente, quando é de outros distritos, raramente se vem para cá. Acontece, bastante, mas em termos de percentagem é pouco. Até porque Portugal cada vez mais é um país de imigrantes e há muita gente, não sei como é que é em Aveiro, mas no Porto isto ficou uma miséria, foi uma razia. Nós ainda vamos ter, eu faço parte de um grupo, fiquei a saber ontem que uma das pessoas que faz parte desse grupo vai deixar, porque vai para a Suíça. Mas pronto, é assim, já começa a ser realmente muito difícil, as famílias já ficam muito desfalcadas, mas ainda assim, de uma forma geral, reúnem-se e passam então o ano novo juntas com as 12 passas, não é? Aqui a passagem de ano é 12 ou 3 passas correspondentes a cada desejo, ou 12 para cada mês. Pronto, os mais desejistas devem optar pelas 12 passas, digo eu. Também há um evento muito giro no Facebook que é trocar as 12 passas por 12 M&M's. Mas eu acho que não. Prefiro. Não é que eu goste de passas, mas acho que é simbólico as uvas passas. Depois já convenhamos, é a única vez no ano que eu passo alguma coisa. Porque de resto, não. Nada disso. Mas pronto, é. Pronto, é as passas, é o champanhe, é a casa de escrever. Ah, não se pode dizer isto. Quer dizer, só que passa o fim de ano diferente. Aí? Sim. Como é que se passa o fim de ano aí? Pronto, ok. Há famílias que se reúnem, há outras famílias que não se reúnem. Porque é um dia que as pessoas preferem, vão para os bailes, vão para as festas, para dançar em vez de estar reunido com as famílias. Depois, na altura dos fogos, pegam nos carros e vão para o sítio onde o fogo é tirado. Aqui geralmente é na Barra. Vêm os fogos e depois os fogos vão pelas ruas com os carros sempre a apitar, a festejar o ano novo. Quando é passado em casa, tem-se tendência, quando se está com os fogos, andar com textos a bater. Mas isso é só para fechar. Ah, sim, aqui também. Aqui... Okay. Não, mas aqui também há isso. Aqui também há essa tradição dos textos. Ah, então pronto. Ou seja, come-se as 12 passas e depois vais lá para fora bater com os textos. Eu pessoalmente não gosto muito disso. Mas sim. Ah, e o reventar os balões, sentar-se em cima de balões. Pum! Eu não, porque eu tenho pânico a balões. Por isso é que eu não me meto nisso. Mas havia essa coisa do sei lá, imagina. A pessoa tinha que sentar no balão, mas balões cheios, assim que a pessoa senta, pum! Não, aqui balões não, mas de ouvir tiros para o ar, é os bombeiros aqui perto da minha casa, a sirena tocar, claro, sim. E as pessoas com os carros a apitar. Então fora. É uma cidade muito pacífica. Aqui geralmente os bombeiros não têm tempo para tocar a sirene, por brincadeira, por assim dizer, ou seja, por simbolismo, porque àquela altura já há muita gente que come as alcoólicas, não sei o quê. Então eu vivo aqui no centro. Eu vivo aqui no centro da cidade de Gaia, portanto. Mas mesmo no Porto ainda consegue ser pior às vezes. Agora já nem tanto, porque o Porto está cada vez mais desértico, mas no tempo. Dos tempos áureos, não é? Do Porto. E mesmo agora, com respeito aqui a Vila Nova de Gaia, há muito essa questão dos comas alcoólicos e dos acidentes e das pessoas que sei lá. É assim, eu também confesso que já não saio tanto, visto que tenho uma limitação, uma condição chamada agorafobia, e que fico mais por casa. Porque se eu fosse a sair à rua numa altura destas, era bem para o hospital, de certeza. Portanto, evito. Prefiro voos mais baixos, pelo menos em primeira instância, mas sim, é daquelas coisas, sim, aqui, mas sim, também há muito disso. E antes, e coisa pessoal, é assim: o que aqui se faz é, há pessoal que vai para os bailes, não é? Mas só depois da meia-noite, passam a meia-noite em casa com as famílias e depois vão. É assim, também há quem vá para bailes e não sei o quê, na própria noite. Mas geralmente quando isso acontece é vai a família toda. Não, aqui não. Com os jovens, pronto, maiores de 18, já vão para as discotecas sozinhos ou com os amigos, vão festejar, os pais vão para o outro lado. Pronto, não há assim essa junção. Podem, por exemplo, jantar e depois de jantar vão, mas passam a meia-noite longe uns dos outros. Depois devem andar a mandar SMS, não é? Mensagens à meia-noite a desejar feliz ano. Ah, isso era o Facebook. Ah, pois. Ou isso. Ou o Zap Zap. É, mas quem tem o Zap Zap no E5 que nem eu se lasca, porque eu... Pois, fica tudo congestionado ali, né? Não é que fica congestionado, não é que isso, é que o leitor de tela do celular já não ajuda, né? E o WhatsApp ainda atualizou para uma versão que ficou pior, nem um leitor, nem o outro que eu tenho aqui funciona. Aí danou-se. Ah, sim, mas para mandar mensagens de voz para toda a gente. É. Verdade. Faça assim um grupo, mensagem de voz para o grupo todo. Feliz Ano Novo! Vocês sabem depois, vocês falando de religião e tudo, vocês sabem que eu lembrei que antigamente não tava se folia de reis. Eu não sei de onde que veio essa tradição de folia de reis. Mas... Veio por causa dos reis magos. Não, quando... não sim. Mas não digo da onde foi a origem, se foi daqui, do Brasil, se foi daí, de Portugal. Eu não sei da onde, não sei explicar da onde foi. Adriana, só um instantinho, que a Adriana caiu, todos somos nós, continuamos aqui no nosso programa. Mas a Adriana caiu, vamos lá ver se conseguimos aqui retomar o contacto com a Adriana. Ah não, a Adriana está aqui. Adriana? Não. Está... Aqui parece que como que está a tentar estabelecer a chamada, mas está complicado. Não sei se... Vamos só esperar. De todas formas, enquanto esperamos, só recuperar esta informação. Daqui a um bocadinho vamos ter a lista das músicas, ou pelo menos parte delas, serão duas de cada vez, e então vamos ter nessa altura as duas primeiras músicas das seis que estão reservadas para hoje, numa edição que vai ter aproximadamente 3 horas de duração. Estou a ver que por este andar vamos chegar às 4, mas... Ora, enfim, vamos ver o que é que vai ser. Para já, vamos mais uma vez tentar retomar o contacto com a Adriana. Vamos ver se a Adriana desta vez já consegue entrar na nossa chamada, para que depois então possamos continuar então a nossa conversa. Caso a Adriana não entre, fazemos um pequeno intervalo. Ou vamos ouvir... Ana, tem alguma ideia assim de uma música que possamos assim ouvir? Assim, uma música animada. Ai, do Brasil, Zil, que possamos aqui ouvir enquanto estamos em contato com a Adriana? Olha, toca aquele shot maravilhoso daquela música do Miltinho e Edilberto. Ah, o Balanço do Busão. Vamos embora nessa viagem. Oh. Então vamos lá. Vamos lá ouvir então o Balanço do Busão com o Miltinho Edilberto. E já voltamos para voltar então a falar com a Adriana Pequeno, que neste momento caiu, mas não bebeu. Caiu, mas não bebeu. Peripécias da internet. Queda. Exatamente. Nós já falamos de congestionamentos e internet. Puf! Mas já voltamos dentro de alguns instantes para seguirmos então nesta nossa edição especialíssima do 3 em Ponto, a última edição do ano de 2014. Até já! No balanço do busão, no fundado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, é no fundado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fundado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fundado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No fundo do busão, eu queria, ela queria, mas tinha um braço dizendo que não podia. Fundo do busão, eu queria, ela queria, mas tinha um braço dizendo que não podia. Esse braço não tem dedo, esse braço não tem mão. Não é braço de viola, nem braço de violão. Não é braço de rio, nem braço de assombração. Não era o braço meu, nem era o braço da dona. O que atrapalha eu abraçar a minha dona, o que é? É o braço da poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, é no fungado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. Ei, mas brasileiro sempre dá um jeito. Sei como é que é, eu sou um deles. E o casalzinho lá no fundo do busão, se virando na maior paixão. Então segue essa viagem. A gente se virava, mudava de posição, e ainda controlava quem ficava de bicão. A gente se virava, mudava de posição, e ainda controlava quem estava de bicão. Associados no chameiro e na paixão, via a janela a nossa televisão, fazendo amor em terceira dimensão. Sou eu e minha Madonna, o que atrapalha eu abraçar a minha dona. É o braço da poltrona. No balanço do busão, no fundado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. No balanço do busão, no fundado da sanfona, o que atrapalha é o braço da poltrona. Mas aí, o busão chegou na rodoviária, o casalzinho foi direto pra casa. E aí foi aquela alegria. Será? Chegando em casa, só eu e minha Madonna. Fomos pro quarto, mas estava uma zona. Chegando em casa, só eu e minha Madonna. Fomos direto pro quarto, mas estava uma zona. Ela quis ir embora, eu disse não me abandona. Pois quando a gente ama, não precisa ser na cama. Ela chorona, já partiu para o abraço. Não dei um passo e o mormaço veio à tona. E já que não muda a pisada da sanfona, nós acabamos ficando. Aonde? No braço de outra poltrona. No balanço do busão, no fungado da sanfona, O que atrapalha é o braço da poltrona, no balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona, é no balanço do busão, no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona, é no balanço do busão, é no fungado da sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona, no balanço do busão, com o Oswaldinho na sanfona. O que atrapalha é o braço da poltrona, no balanço do busão, no fungado da sanfona. Estamos de volta, ouvintes, depois, agora já com a Adriana aqui, depois do balanço do busão, com o miutinho Edberto. E agora que já cá estamos, vamos lá, Adriana, às duas primeiras músicas desta nossa edição. Duas músicas... Diz-nos lá, são as duas primeiras músicas hoje, diz-nos. Ok, vamos então à primeira música, vamos entrar numa roleta russa com Maída e Marcelo. Estes são filhos do sanfoneiro Boninho, que é considerado um dos mais famosos artistas do estado de Goiás. Boninho faleceu aos 68 anos, em 2008, na cidade de Goiânia. Encerrando assim uma carreira de 42 anos, com mais de 50 discos gravados. Maída iniciou a sua carreira aos 10, a participar em um disco do pai. Já o Marcelo iniciou a carreira aos 7 anos de idade, também a participar em discos do pai. Esta música pertence a um CD que foi lançado este ano, ou melhor, no ano passado, em 2014. Ou este ano? É este ano. É este ano. Exato. Estou toda baralhada. Se existir mais alguma informação? É, existe. Aliás, uma informação que creio que nenhuma das duas sabe. Eu acho que esta informação nenhuma das duas tem. O Boninho, como ele era chamado, ele fazia parte de um trio. Agora não estou aqui a lembrar do nome do trio, mas sei que era formado por Boninho, Rio Preto e Ribeirão. Aposto que esta informação nem a Ana sabia, certo? Eu é que sabia, eu que levei para vocês. É o trio Alto Astral. É, foi o que eu disse, foi o que eu disse. Mas eu tinha acabado de dizer, só que isto... Fizendo aqui uma edição a posteriori, sem o meu conhecimento, para que eu não dissesse o nome do Alto Astral. É assim, não? Ah! Pois, é isso. Ah! Está explicado! Nós tivemos aqui um problema há um bocadinho. Nós somos tão, tão felizes, mas o nosso trabalho ficou tão infeliz. Ufi! A gente foi para o chão! Mas pronto, já cá estamos. Adriana, segunda música. Segunda música, vamos ter o Michel Donato e Rafael, com a participação de Bruninho e Davi, com Boi na Linha. É isso aí. É prémio grande de 3 mil euros, 3 mil reais, cruzeiros, tudo. E eu não tenho Botafogo. O prémio, e o prémio, não, o prêmio, lamento informar que o prêmio tá mais de 140 milhões de reais, pra mega da virada. É verdade. Agora, enquanto vocês, enquanto a Bruna, enquanto a Ana conta as novidades, não sei quantas, as novidades, as informações, etc., eu vou ausentar-me por algum, precisamente um minuto, mas já regresso, de todas as formas, Ana, Bruno e Davi, essas coisas, conte lá aqui aos nossos ouvintes. Muito bem. Bruninho e Davi sempre andam no Twitter publicando um novo sucesso, novas músicas, né? E vem fazendo participações com vários artistas, né? E nada mais justo que com essa dupla. Michel Donato e Rafael. Isso, exatamente. É, não tô muito por dentro dessa dupla, por isso que eu me. Que falhou um pouquinho aqui o meu procedimento das minhas informações. O caso é que o título dessa música, Boi na Linha, é que se tiver a Adriana e o Carlos falando da minha pessoa, e se eu chego, aí um olha pro outro e diz, tem boi na linha, ou seja, acabei de chegar. Não sei se é essa a intenção da letra, mas a expressão boi na linha se diz respeito a esse sentido, né? E tenho que confessar que tenho que pesquisar sobre essa música, sobre o trabalho, que Bruninho e Davi tem uma música que fez sucesso, que tem karaokê e tudo mais, que chama-se Smirnoff. Já é uma música antiguinha, já. Tocou muito na emissora aqui da minha cidade. Falando da concorrência. Falando da concorrência nas minhas costas. Não, mas eu não dei nomes aos bois. Não se esquenta. Ah. Eu só falei que era uma emissora e pronto, e deu. Não dei nomes aos bois. Começa agora o melhor jornalismo do Brasil. Ô Carlos, os bois é os brancos ou os maiados, hein? E aí, já vamos ouvir isso aqui um bocadinho. Assim, só pra fazer a paródia. Tá bom, então tá bom. Bom, vamos aqui ouvir aqui estas... Ah, ainda falta... Eu tive que entrar aqui por alguns instantes. Não sei se a Adriana já deu outra informação. Qual outra informação? A do... pois esta música não há. Tá bem. Mas esta música não tem informação. Tá bom. Então vamos ouvir estes dois temas. Já voltamos daqui um bocadinho para a segunda parte. Atenção que nós vamos ter daqui a pouco a informação 3 em ponto com notícias importantes, vamos dizer assim, sobre os nossos canais. Primeiro sobre o nosso dia 4 de janeiro de 2015 e segundo sobre mais algumas novidades. Para já então vamos lá ficar na nossa roleta russa, que para quem não sabe é aquela coisinha engraçada. São 6 armas, mas só uma é que tem a bala. Eita, nós. É verdade. Há um bocadinho a Adriana perguntou, não sei, agora se ganhou medo depois de saber o que é que eu tinha dito, de se nós queríamos entrar numa roleta russa, e ninguém percebeu. Ana, pelos motivos óbvios, eu porque sou uma pessoa, um aluno mal comportado e nem costumo ler a lista das músicas. Só quando li a lista da música é que me apercebi, das músicas é que me apercebi que era a roleta russa, que era o nome da música. Pois. Pronto. Tá bom. Então vamos à música e já voltamos daqui um bocadinho para os próximos dois temas. Tá bom? Tá bom, até já. Até já. Até já. Pecado, veneno de saudade, fruto proibido, gostoso demais. paixão que me roubou a paz. Agora tudo sabe quem não devia saber. Seu namorado louco quer pegar eu e você. Beijar e transar sem pensar no depois. É o grande perigo que ronda nós dois. A regra do jogo é perder ou ganhar. Nessa roleta russa sem medo vou arriscar. Certo te amar, errado te perder. Seu coração tem dono, mas eu tomo, pode crer. Quem é que nessa vida nunca fez nada errado? A primeira pedra tire quem não tem pecado. Certo te amar, errado te perder. Parece loucura essa aventura, eu e você. Caí na tentação, sou refém do pecado. Me perdoa, meu Deus. É que eu tô apaixonado. Fala aí, Rafinha. Rapaz, você é um troço doido esse final de semana. É mesmo? Conta aí, meu. Saca só, vou te contar. Conheci uma novinha muito linda, uma delícia. Tô gamado, tô gamado. Me atiça, me assanha, me provoca. Só que já tem namorado, tem namorado. Só tem uma chance da gente poder ficar. É na festa da Paula que hoje à noite vai rolar. Esquema tá bolado. Eu não vou perdoar. Vou te levar pro quarto, ajoelho, tem que rezar. Chegando na festa, deu tudo errado. Não percebi aquele cara que estava do seu lado. Não era um amigo, já fiquei preocupado. Que droga, Mio, era o seu namorado. Mio, Mio, Mio, meu esqueminha. O boi tá na linha, o boi tá na linha. Mio, Mio, e não foi dessa vez não. Ficou esperto e eu fiquei na mão. Miou, miou, miou meu esqueminha. Boi tá na linha, o boi tá na linha. Miou, miou e não fui dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Chega mais no Lina Vi, simbora tirar onda com esse boi, rapaz. Ei, Michel, Donato e Rafael, deixa comigo esse negócio de festa e furar olho dos outros aí, eu entendo, viu, rapaz? Fica, deixa comigo, pai. Simbora então. Poder ficar, é na festa da Paula que hoje a noite vai rolar. O esquema tá bolado que eu não vou perdoar. Vou te levar pro quarto, ajoelhou, tem que rezar. Chegando na festa, deu tudo errado. Não percebi aquele cara que estava do seu lado. Não era um amigo, fiquei preocupado. Que droga, miô, era o seu namorado. É meu, miô, miô. Miô, meu esqueminha, o boi tá na linha. O boi tá na linha. Miô, miô, e não foi dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Miô, miô, miô, meu esqueminha, o boi tá na linha. O boi tá na linha. Miô, miô, e não foi dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Vem, vem, vem. Miô, miô, miô, meu esqueminha, o boi tá na linha. Ai. Opa! O boi tá na linha, vem. Miô, miô, e não foi dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Miô, miô, miô, meu esqueminha. O boi tá na linha, o boi tá na linha. Miô, miô, e não foi dessa vez não. O boi ficou esperto e eu fiquei na mão. Conheci uma novinha muito linda, uma delícia. Tô gamado, eu tô gamado. E já cá estamos, meu povo. Depois destas duas musiquinhas, a última das quais o boi na linha. E agora temos então o nosso Informação 3 em ponto. Vamos conferir os principais destaques, por assim dizer, para os próximos dias, até porque há motivos de interesse. Digo eu, de interesse, pelo menos acho que sim, para o que aí vem com respeito aos próximos dias. Informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. É verdade, informação 3 em ponto, que hoje nos traz os seguintes destaques. Ah, ok. Tinha deixado de vos ouvir, mas já percebi que foi só apenas impressão minha. Então os nossos destaques de hoje. Vamos começar pelo dia 4 de janeiro, porque nós vamos ter aqui, no dia 4, o nosso 5º aniversário. É verdade, o Antena Web está há 5 anos em atividade e vamos então iniciar, 2015 praticamente, a iniciar com o nosso 5º aniversário, que será muito de especial. Vamos começar por partes. Vamos por partes. Primeiro, Canal 1. Canal 1 vai ser vamos ter um dia dedicado a programas produzidos especialmente para este dia 4 de janeiro, para o nosso 5º aniversário. A maior parte dos programas, é certo, ainda está no ativo, mas há alguns que já não existem mais na nossa programação. Exemplos: Quadros da Música e Escolhes Tu ou Escolho Eu. São dois exemplos de programas que vão para o ar no próximo dia 4 de janeiro, numa emissão especial produzida pelo Nuno Miguel e também pelo Nuno Miguel e por mim, então no dia 4 de janeiro, num dia festivo para nós, porque estamos então a assinalar o nosso 5º aniversário. E será assim, ao longo do dia, o Canal 1 vai ter programas feitos, ou edições feitas especialmente para o dia do 5º aniversário. Antena Best, a exemplo do que aconteceu no ano passado, vai ter programas inéditos, ou seja, já foram gravados, mas não chegaram a ir ao ar. Edições que, por algum motivo, foram gravadas, mas não chegaram a conhecê-los do dia, por assim dizer, ou até mesmo programas, há aqui um deles, que nunca chegou a ir ao ar, mas que vai finalmente conhecer a única exibição que foi gravada, vai então para o ar no próximo dia, no próximo dia 4 de janeiro, na Antena Best. Vai ser assim ao longo do dia, programas que nós gravamos, mas que não chegaram a ir ao ar. Entretanto, vamos ter também no Canal 2, nós no ano passado não tínhamos... Ah, já agora deixe-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Eu já há pouco, quando nós fizemos a primeira parte desta... Primeira gravação, que não correu bem. Eu fiz alusão a isto e faço novamente, porque acho que é de contentamento. Nós tínhamos, no ano passado, exibimos dois programas, que eram Sertanejo, Brasil e Variedades, e o Amor Está No Ar. Estes dois programas eram apresentados pela Ana Barbosa. Ana que não estava, portanto, connosco naquela altura. Tentou por duas vezes entrar, não conseguiu. Entrou agora e está finalmente connosco. Já há uns mesinhos, está finalmente connosco. É uma das vozes do Salão Internacional, é também produtora e locutora do Variedade Music, hoje está aqui connosco no especial Ano Novo do Terça em Ponto, e também é a produtora do programa Gira Brasil. Mas nesse ano, em 2014, neste ano que agora termina, nessa festa, vamos dizer assim, exibimos as emissões de programas que não chegaram a conhecer a luz do dia. Entretanto, com respeito ao Canal 2, era isto que eu ia dizer agora, nós em 2014 não iniciamos com o Canal 2, tivemos sim só o Canal 1, Antena Best e Antena Live. Agora sim, o Canal 2 vai trazer as melhores edições de todos os tempos do Grupo Antena Web. Eu sei que isto já foi feito quando tínhamos 2 anos, mas quando tínhamos 2 anos, enfim, aconteceram muitas coisas entretanto desde lá, e iremos ter aqui então portanto iremos ter aqui essas emissões, não só dos últimos 3, é de todos os 5, mas há muita coisa que foi feita, muito bem feita, nestes últimos 3 anos, e claro, juntando também com aqueles primeiros 2 que vivemos, vão fazer 5 anos de belíssimas emissões no Canal 2 ao correr do dia. E vai ser assim, programas que já foram gravados, programas que já foram ao ar, mas que vão agora ser recuperados nesse dia especial, que é o nosso 5º aniversário, dia 4 de janeiro de 2015. Entretanto, para quem não gosta destas coisas de festividades, temos a sexta, onde tudo funcionará normalmente, os programas são novos, gravados para o dia 4, mas porque isso nem acontece, não porque é o 5º aniversário, vai ser um dia normalíssimo, na sexta, até porque é um canal, como eu dizia, novinho, Podia ser, sei lá, num Frisumo, podia ser numa Fanta, já que hoje estamos a fazer publicidade. Sei lá, não sei. Mas é novinho, ou pronto, novo nestas coisas, não é? Não vai fazer parte destas festas para já. Mas pronto, e também para aqueles que não querem estas coisas, estas festividades e não sei o quê, tem sempre uma oportunidade. Não vou dizer uma segunda via, por acaso já disse, mas é, se não estaria a fazer alusão a um programa do Canal 1. Antena Live também terá música normal, nada de alusivos, mas a Antena Web Momento vai exibir a emissão. Eu há pouco falei nos dois anos e não foi por acaso. A emissão que fizemos há 3 anos e que foi então a emissão alusiva ao nosso, na altura, segundo aniversário. O que eu quero dizer com isto? Vamos exibir, não na íntegra, mas já vou explicar porquê, vamos exibir aquela emissão que durou qualquer coisa como 7 horas e meia, uma coisa assim de género, e que juntou vários nomes do grupo Antena Web, na altura ainda apenas como rádio, e tendo apenas até, só, e tendo apenas até o Canal 1, a Rádio Antena Web, aliás, o Canal 2 e a Antena Best. Ora, juntou então nessa altura várias pessoas. A maior parte delas faziam parte do grupo Antena Web, mas algumas não. Dou-vos um exemplo do J. Salvador, que não fazia parte na altura e que, ou fazia, mas fez e depois deixou de fazer e voltou a fazer, enfim. Não me recordo agora, também não interessa. Mas, sim, foi uma das muitas vozes que deu voz a essa emissão, que deu corpo a essa emissão. O J. Salvador, a Marta, que dava voz a muitos publicitários, fez parte da equipa de produção e realização. A Marta Silva. Mas há duas pessoas que não vão, e por isso é que eu disse que não vai ser na íntegra. Há duas pessoas que fizeram parte dessa emissão especial e que não vão agora fazer parte dela. Não vou dizer aqui nomes, mas as pessoas em causa fizeram quando saíram. Pouco depois, curiosamente, em fevereiro de 2012, fizeram questão de não querer qualquer arrasto da sua presença ou da sua passagem pelo grupo Antena Web. Decisão, como é lógico, é respeitada e, portanto, essa emissão vai conter todas as conversas, menos essas duas. Andará, portanto, por volta das 6 horas e 10, 6 horas e 20 de programa, o nosso programa, o nosso, aquilo que vai ser exibido na Antena Web Momento, no dia 4 de janeiro, ou seja, a nossa festinha de 2 anos de existência. Foi talvez a melhor altura da Antena Web, quando tivemos quase 5 mil ouvintes mensais, quando até às vezes o nosso sistema do Dropbox entrava em colapso porque eram demasiadas pessoas a descarregar programas. Enfim, utilizávamos duas contas de Dropbox para evitar que isso acontecesse. Agora também não seria assim, porque a nossa taxa, o nosso limite é bastante maior, é 10 vezes maior, mas na altura tínhamos esse limite. E agora, pronto. Mas enfim, vamos ter aqui uma festinha então, à maneira do nosso 5º aniversário. Não só porque 5 é um número redondo, mas também e sobretudo porque manter um projeto destes 5 anos no ar é muito positivo. Agora, não é que seja difícil, mas fácil também não é. Não é difícil porque é feito com gosto, por isso é que fica tudo muito mais fácil. Mas também não é propriamente, como se diz aqui, não é canja, não é? Bom, mas dizia eu, há mais motivos que eu quero falar neste Informação 3 em Ponto, que são as nossas novidades. A maior parte delas já foram anunciadas, não só nos outros 3 em Ponto, mas também no nosso blog, no nosso site, nos outros programas, mas há algumas coisinhas que eu deixei especialmente para este dia 31 de dezembro / 1 de janeiro. São 6 programinhas. Alguns já não são propriamente novidade, porque já iniciaram as suas emissões. Mas vamos lá. Desde a noite, na sexta, estreou France Conchante. Um programa de música, um programa sem apresentação. Mas este programa poderá vir a seu tempo ter apresentação. Para já não tem, mas poderá vir a ter. Vamos fazer por isso. Vou só um momentinho, já regresso. emissão está convosco. Vou fazer as duas. Adriana, podes apresentar. Eu estou aqui. Podes apresentar as próximas duas músicas. Eu já volto. Ok. É para eu apresentar as próximas duas, certo? Acho que sim. Olha, porra. Eu queria que ele aqui estivesse. Mas ok, pronto. Então, ai, mas tu não sabes o nome da música. Não tenho nada aqui. Tá, então vamos ouvir então o Ataíde e o Alexandre com a música Esse Cara Aí Nem Eu Não. Esta dupla de cantores de música sertaneja. O Alexandre também é compositor e natural de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Tudo começou em 1990, quando o Alexandre, que é o fundador da dupla, chamou o seu irmão mais novo para incorporar o novo Ataíde, antes no papel de um amigo do artista. Foi nesse momento que... E tenho que ir para baixo com a página. Espera aí. Já cá estou. Yeah. Mas termina. Que a dupla se preparou artisticamente para o grande estouro no Brasil. Mas antes disso, o Alexandre teve diversos empregos para poder, portanto, sustentar o seu sonho de ser cantor e compositor. Esta música pertence ao CD Intuição e é de 2013. E a próxima música é do Henrique Gonçalves com Libera a Tequila. E deste não tenho informação alguma. Pois eu também não tenho. Também não sei. Eu de música brasileira, quem sabe mais disso é a Ana. Henrique Gonçalves, eu também não sei nada. Não. Agora, de Ataíde e Alexandre, eu sei que além desse sucesso que vamos ouvir, teve Café no Bully, teve Laço Aberto. Sei que eles já estiveram aqui na minha cidade. Não sei dizer qual é Expo Center. Expo Center é a exposição que tem rodeio, exposição de boi, vacas e enfim, um monte de coisa. Não sei em qual edição da Expo Center que a Taíde e Alexandre vieram, mas já vieram, já marcaram presença aqui em Caçandia. E é uma boa dupla, tô surpreendida. É. Tô me sentindo em casa desse jeito, viu? E o Carlos livrou-se de uma, mas agora nem que a vaca tussa, mas vai dizer o nome. Carlos, o quê? Bonaparte? Claro. É. Esse cara aí não é eu não. É, esse cara aí não é eu não. Ah, não? Ah, não. Não. Eita. Mas menino. Agora, aqui aos ouvintes, os meus pedidos de desculpa, realmente não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas tratando-se de já termos tido demasiados imprevistos e que começaram a colocar em causa, inclusive, o término desta gravação atempadamente, não tinha outra solução senão dar o seguimento de ordem às colegas, ou seja, à Adriana e à Ana Barbosa. É como digo, não é que eu goste realmente de o fazer, talvez até nunca tinha feito, mas realmente se fôssemos a parar mais uma vez, lá iria causar-se aqui mais uma situação. Estamos limitados em termos de tempo técnico, não era assim que era suposto, mas realmente foi assim que aconteceu. Daí fazemos o que pudermos para que esta emissão vá até ao seu final e a bom porto. Mas ainda bem que esta música apareceu na altura certa, estas músicas apareceram na altura certa, porque assim fazemos o seguinte: vamos agora ouvir estas duas músicas e a terceira parte do 3 em Ponto vai ter as novidades. Assim não é tanta informação ao mesmo tempo. Assim, as novidades ficam para a terceira parte e depois as músicas também. Lembrando que vamos ter daqui um bocadinho também a nossa... Vamos dançar ao som

que tá pagando pau. Vou te deixar no vácuo, eu vou botar no 12. Curte com a mulherada que hoje eu tô 12. Eu não tô nem aí pra que você vai falar. Vou curtir a vida de solteiro e nada vai me segurar. Libera tequila, cerveja tá no gelo. O uísque tá na mesa e eu já tô no jeito. Pronto pra balar, a noite inteira eu vou festar. É hoje que eu derreto e nada vai me segurar. Libera tequila, cerveja tá no gelo. O uísque tá na mesa e eu já tô no jeito. Pronto pra balar, a noite inteira eu vou festar. É hoje que eu derreto e nada vai me segurar. Libera tequila, cerveja tá no gelo. O uísque tá na mesa e eu já tô no jeito. Pronto pra balar, a noite inteira eu vou festar. É hoje que eu derreto e nada vai me segurar. Libera tequila, cerveja tá no gelo. O uísque tá na mesa e eu já tô no jeito. Pronto pra balar, a noite inteira eu vou festar. É hoje que eu derreto e nada vai me segurar. De volta, meu povo! Ei, moçada! Tudo bem com vocês? Cada vez mais perto, na última hora do dia 31 de dezembro de 2014. Na gravação, no nosso programa, já é sensivelmente 23 horas 6 minutos. E aí, já bebeu muito? Já comeu muito? Já... Enfim... Já voltou na casa dos segredos? É verdade, meu povo. Aí você pode participar, mas eu não vou dizer como, não. Segredos? No Fator Xixa, a favor, também? No Fator Xixa, carne, tudo. É verdade, o Fator Xixa também é bom. É, acaba também amanhã. É final. Hoje? Pois. Bem, amanhã para nós, hoje para os ouvintes. É como for. Pronto. E agora... Já, antes de passar. Não, vamos. Ah, sim, vamos à terceira parte do nosso. A segunda parte, aliás, do nosso Informação 13 em Ponto, que entra para a história como a maior Informação 13 em Ponto de sempre. Ficou afetado com a tequila. É verdade, é verdade. Ora bem, agora o nosso Informação 13 em Ponto retoma, mas com as novidades, como eu já vos ia dizendo. Ora, falei-vos num programa que era France Qu'en Chante, um programa que não tem locução para já, mas deverá ter. Ou vamos fazer os possíveis para que assim aconteça, que tenha locução. Mas é um programa dedicado à música francesa, em especial francesa, mas é um programa também aberto à música francófona. Porque, para todos os efeitos, países como Bélgica, Suíça, Luxemburgo, até as Ilhas Martini, ou Martinique, como é que se chama? Martini é a bebida. Martinique. Já foram, e algumas ainda são, como a Nova Caledónia, parte da França. E no Portanto, Canadá também falam francês, não te esqueças. Exatamente, e o Canadá, que também já houve ali uma parte que foi francesa e onde se implementou a língua francesa, e portanto hoje em dia, mesmo sendo um país independente, já há muito tempo, é realmente uma parte, mais a parte do Quebec, que fala francês. Portanto, temos aqui muitos pontos do globo a falar francês. Lógico que a maior parte das músicas será de França, mas algumas outras serão, enfim... De expressão francesa. Não faz por que motivo não passarmos um Jacques Brel, por exemplo, ou uma Lara Fabian, ou uma Céline Dion, que para todos os efeitos também fizeram muito sucesso na França. Portanto, não vejo qual é que seria o contraponto de o fazermos. Mas, enfim, a maior parte será música francesa, quanto a isso é indiscutível. Às 10 da noite estreou este programa. Às 10h30 estreou Una più bella melodia, música do programa italiano, de programa de música italiana. É um programa também sem locução. Este deverá manter-se assim, sem locução. Mas é um programa que vai traçar um percurso muito interessante pela música italiana. Aí sim, na sua esmagadora maioria, mesmo só de Itália. Nem é tanto por mais nada, é só mesmo porque o italiano, à parte da Suíça, praticamente não se fala em mais nenhum país, portanto, a não ser na própria Itália, como é lógico. Portanto, teremos aqui um programa dedicado à música italiana e de expressão italiana. É então, como já disse, um programa que estreou neste dia 31 de dezembro, às 22h30. Às 23h, Gira Brasil, há pouco falei nele, porque a Ana Barbosa é produtora deste programa. Aqui não é uma estreia, é uma transição. Passou da Antena Best para a Sexta e de 1 hora para 30 minutos. Às 11h30, estreia România Mea, um programa dedicado à música romena. A música, aliás, o programa também não é uma estreia, é um regresso. Esteve durante mais de um ano sem emissões, mas antes tinha 1 hora diária no Canal 2. Agora terá apenas meia semanal e na Sexta. Ainda assim, são 4 programas que espero que gostem, que desfrutem, mas deixem de dizer que as novidades não ficam por aqui. No dia 3 de janeiro vamos ter um regresso e uma estreia absoluta. O regresso é O Céu da Minha Rua, um programa que eu, Carlos Bonaparte, apresento. Antes era no Canal 1, às 9 da noite, às quartas-feiras, agora será aos sábados, às 8 da noite. Também terá a duração de 30 minutos. Vou contar-lhe histórias e sensações que as músicas me contam. Por fim, às 8h30 da noite, vamos ter A Parede do Meu Quarto. Nuno Miguel de regresso aos seus programas de autor com música, depois dos incidentes que fizeram com que, em abril de 2014, terminassem os programas Escolhes Tu, Escolho Eu e Quadras da Música. Aquele conflito à conta da música de expressão russa, a cessação da difusão russa, à qual o Nuno, como protesto, acabou com os programas em causa e, portanto, eles vão conhecer uma edição especial no dia 4, mas é apenas uma edição casual, não há sequência depois. Mas sim, A Parede do Meu Quarto, sim, será uma edição já realmente preparada, portanto, para ser um programa para continuar por bastante tempo, assim se espera. Diziam então, estas são as novidades. 2015 terá ainda mais novidades. Fica no segredo dos deuses. Esperemos que tenhamos muito mais para contar aos nossos ouvintes, como é a nossa pretensão. Mas, enfim, a seu tempo, lá veremos. Para já, dou por terminado o maior Informação 3 em Ponto de sempre. Bombom, dá-lhe na música. Ah, Bombom, estou a falar para ti. Vai. É verdade. Pronto. Ora, vamos a mais duas musiquinhas, Adriana. Ele está a responder. Então, força, Bombom. Força. Bem, vamos então ouvir o Helber e Alan. Oi, Alan. Desculpa lá. Com Na Boca do Litro. Ela. Lá. Madre. Helber e Alan são antigos amigos da cidade de Ipatinga, região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Em 2008 começaram a apresentar-se em bares, casas noturnas, aniversários, casamentos e outros pequenos eventos. E esta é uma música de 2014, mas não tem o nome do CD. Se alguém souber alguma coisa sobre esta dupla, esteja à vontade. Ah, eles também nasceram novos para mim, ou quer dizer, são novos para mim. São novos para Ana. Ok. E também não tens nenhuma informação, certo, Carlos? Eu também não tenho, mas fiquei curioso. A Ana disse que são novos para Ana, certo? Sim. Assim, se algum ouvinte estiver a ouvir, e porventura quiser, se tiver gostado da voz da Ana, se tiver, porque não, quiser bater um papo com você, é mais ou menos de que idade até que idade? Pronto, ok, o Alan, assim, eles são novos para Ana. Ah, tá. Brincadeira, é? É, fazer que nem você fez lá no salada, brincadeira? É verdade. Enganei-me. Eu, à conta de querer falar brasileiro, então, ai, brincadeira, né? Brincadeira. A você, enfim, falar brasileiro, tem que falar brincadeira, bem aberto, assim, ó, brincadeira. Porta, porteira, portão, também faz bem pra saúde. Sim, sim. Eu quando tiver Quando estiver a comer, eu tento falar. Cara, muito mal. Bem, vamos então à última música. Esta última música é uma valsa da autoria de David Nasser e de Francisco Alves, que se tornou a canção tema do fim de ano brasileiro. Ela foi gravada originalmente pelo cantor paulista João Dias, em 51, em disco Odeon, para o mês de dezembro desse mesmo ano. O disco também trazia no seu lado A a versão em português da música Jingle Bells. Eu não disse o nome da música, porque a música é muito conhecida, ao menos é muito minha conhecida, deve ser também conhecida da Ana e do Carlos, penso eu que sim. É a música chamada Adeus Ano Velho. Propícia. É verdade. Adeus Ano Velho, feliz ano novo. Eu acho que é uma coisa essa? Assim. Eu lembro, que tudo se realize no ano que vai nascer. É. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é qualquer coisa. Aô. Eu acho que o Bombom não gosta de TV cantar. Mas eu gosto, certeza que não. Pois. É, eu compreendo o Bombom. Ai, ai. Ora bem, vamos ouvir estas duas músicas e depois vamos passar para o nosso mix alusivo aos ao novo ano que aí que vem. Mas antes gostava de fazer uma perguntinha para vocês as duas. Vou começar pela Ana, porque é a nossa convidada. Ana. Oi. Um desejo. Agora já vos noto mais animadas. Isso é bom. Eu também fiquei assim um bocadinho desanimado. Mas agora estamos a conseguir. Está a correr bem agora. Sabes porquê? Então, olha, o Henrique Gonçalves liberou a tequila. O outro, estamos na boca do litro, pronto. Também é verdade. Também o que é que a casa não faz? Ai, ai. Até já dizemos adeus. Ah, pois é, o que é que a Kátia não faz? Pois é. A Kátia. A Kátiaça. Pois é, verdade, é verdade. Ai, ai. Bom, dizia. Ah, isso foi à conta do Ricky Renner, que nós nem falamos nisso agora. Há um bocadinho num programa que não chegou a ir ao ar porque não ficou gravado. fizemos uma alusão à conta do Bruninho e do Davi. Eu estava a lembrar do Gino Ricky Renner, Você Quer Matar o Tio. Então falámos à conta do Renner, que teve um acidente, pelos vistos, na segunda-feira, e também teve também já tinha tido quase provocado um acidente em Congonhas, perto do aeroporto de Congonhas, no dia 26 de dezembro. E então, a Ana dizia, o que é que um artista destes quer? Tem mulher, tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, tem tudo. E já não sei... Ah, era a conta da vodka, não é? Que ele saiu de uma bomba de gasolina com uma garrafa de vodka, não é? Sim. Pronto. E então diz a Ana o que não faz a Kátia, não é? Então nós ficamos a saber o que era a Kátiaça, a Kátiaça. Já viste, é muito perigoso neste estilo, agora como nós estamos com a tequila liberada e na boca do litro, jogarmos à roleta russa. É um bocadinho perigoso. Não. É verdade. Eu acho que... Mas como esse cara aí não és tu, é verdade. É, como esse cara aí não é eu não. Não tenho. Podem falar à vontade. Podem falar à vontade do que quiserem, porque não há boi na linha. Porque esse cara aí não é eu não. Ai, bem. Mas antes que isto fique ainda mais crítico, antes que isto ainda os efeitos da cachaça ainda se sintam mais, acho que não é mesmo é dizermos adeus ano velho e voltarmos só para agora, não é? É melhor. Mas antes, eu gostaria então de vos fazer a pergunta: desejos para 2015? Ana, porque é a nossa convidada, é a nossa. Sim. Primeiros convidados. Ana, diga. Bom, eu A princípio eu tinha dizido que era. Tinha falado que era só. E o Ben disse: é culpa da cachaça. Neste caso, é tequila. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu tinha falado que era paz e harmonia, né, para o mundo e menos violência, né? Uhum. E acrescento meu segundo desejo, que é fazer carreira na Antena Web, e que a Antena Web nós possamos continuar com ela muitos e muitos anos, né? A pleno vapor, né? E é esse o meu desejo. Adriana. Opa, a pleno vapor também não. Senão estamos um bocadinho atrás no tempo. Temos que ir a TGV mesmo. A publicidade. mas ok. Eu acho que nós temos todos o desejo em comum, que é mais cachaça. Eita, bom. Não, mas... Eita, boteco. Portanto, sim. Além de paz, amor e harmonia em todo o mundo, o meu desejo é continuar aqui na Antena Web, desde que me continue a aceitar e aceitar o meu trabalho, que às vezes, pronto, não é assim lá aquelas coisas, mas faço aquilo que eu consigo fazer e com gosto, e também conseguir outros trabalhos profissionalmente, agora falando, na minha área, e continuar a melhorar em termos de saúde, portanto, estar aqui para qualquer coisa. Ah, eu também desejo, sinceramente, embora eu acho que nós temos de ter um pouco de tudo, e acho que até a guerra, por muito mal que pareça dizer, mas até as guerras, até estes conflitos, são acabam por ser positivos, porque só depois da guerra é que há um entendimento, é que há a paz, e portanto eu acho que tudo é necessário. Mas sinceramente acho que este ano de 2014, que agora termina, tivemos tão perto de uma terceira guerra mundial, que se nós conseguimos fugir um bocadinho desse risco, será realmente mais positivo. É uma coisa que eu realmente desejo, que este ano 2015 seja um ano menos violento e de mais conciliação. Bem, também espero sinceramente que profissionalmente, que o trabalho que eu agora sei que está em risco um bocadinho, mas que espero que não fique em risco, espero que venha mesmo a concretizar-se, que esse trabalho remunerado que está quase a chegar aconteça mesmo, e que então que, enfim, que possa eu conseguir alguma subsistência económica, por muito pouco que seja. E com respeito à Antena Web, que este seja um ano em que nós consigamos, pelo menos a maior parte dos nossos objetivos, que sejam alcançados. Há muita coisa bonita que poderá acontecer em 2015, esperemos que assim seja. E ao mesmo tempo que, enfim, que seja um ano um bocadinho mais tranquilo. Porque 2014 começou com uma direção, acabou com outra. Nem mais nem mesmo, nem menos, são dinamismos totalmente diferentes. Antena Web está a conhecer um impulso enorme nos últimos tempos. Esperemos que tenha os seus frutos em 2015, que aquilo que estamos agora a semear, que dê uma boa colheita em meados de 2015, e mais do que isto, não posso dizer, mas sim, que seja um ano bom para todos nós, em especial, e de uma forma que seja um ano justo para todos aqueles que fazem ou bem ou mal, porque eu acho que quando nós semeamos umas coisas não podemos esperar colher outras, portanto, que seja um ano mais justo nesse sentido em termos globais. E para mim é isto. Exato, e já agora tenham lá cuidadinho com as bebidas alcoólicas, não conduzam, porque se vocês não querem morrer, ao menos não matem outros. Também não espero que em 2015 não haja tantos animais abandonados como tem havido. Não os deem de presentes só porque os acham engraçadinhos e fofinhos E depois, quando crescem, começam a fazer as asneiras e a dar trabalho, a dar custos no veterinário e tudo. E as pessoas acabam por os abandonar porque não querem ter esse trabalho, não os querem ensinar. Eles não nascem ensinados, nós também não nascemos ensinados. Há quem nos ensina as coisas. Há quem também nos ensinou a ir à casa de banho, a fazer tudo e mais alguma coisa, porque se não fosse isso, nós não sabíamos. E os cães, os animais, cães, gatos, é a mesma coisa. Também as pessoas têm que os ensinar a fazer as coisas, a não estragar e a fazer as coisas nos sítios certos. Também que em 2015 não haja tantas mulheres mortas por violência doméstica como houve este ano. Mais do que em 2013. Exatamente. Contrariando a tendência, inclusive, para um país de 10 milhões de pessoas, haver mais de 40 vítimas, ou seja, 40 vítimas mortais por violência doméstica, é... 40 vítimas não, 40 mulheres mortas por violência doméstica, porque também há homens nesta história que não entram para esse estatístico. Mas também não são muitos, creio que só um ou dois, não é? Mas para todos os efeitos, houve há pouco tempo um que foi espancado até à morte pela mulher, ou foi afacado, ou o que é que foi. Mas são casos raros, para todos os efeitos também nos acontecem. E é importante que as pessoas comecem a olhar para estas questões um bocadinho mais, não é? Sim, e já agora que as vítimas apanhem coragem de dizer basta, de pedirem ajuda a familiares ou à polícia, seja quem for, e os próprios vizinhos também tenham coragem, já que é um crime público, de denunciarem, para que não acabe em morte. É verdade. Conheço casos desse género, estou a ver que um dia destes não vai acabar, ainda vai dar para torto. Mas... como eu não faço parte do país em causa, também não posso fazer denúncia porque não faço parte dessa sociedade. Mas, isso é outra história. Bom, nós ainda vamos voltar, vamos lá, por uma questão de... enfim, vamos despedindo-nos dos nossos ouvintes, mas já será uma coisa muito rápida. Nós vamos ouvir para já estas duas músicas, mais um mixinho de novo ano, mais ou menos de uma hora e pouco, e voltamos depois, só mesmo para escolhermos cada uma música ao nosso gosto, sem dar informações, sem nada, é como quisermos. Ok. Pode ser? Pode, mas Ana, querias dizer alguma coisa? Não, a respeito à conta da violência doméstica, aqui no Brasil, apesar de ter a Lei Maria da Penha, que é a favor das mulheres, também há muitos casos, inclusive na minha cidade, há muitos casos disso. E queria também pedir para que tenham prudência, não ultrapassem na faixa contínua, porque recentemente houve uma situação muito grave aqui perto da minha casa devido a uma loucura que um certo senhor fez de ultrapassagem perigosa. Foi ele, a funcionária dele, mais dois casais. Ah, não, um casal e uma mulher. Então, os motoristas que dirigem, que curte a gente aqui, não fazem isso. Não dê um fim na própria vida e na vida de outras pessoas que não tem nada a ver. E, antes de mais nada, tem uma surpresinha. Eu quero agradecer a direção da Rádio Antena Web por permitir que eu esteja aqui. Na primeira vez que era para estar com vocês, foi problema de família. Na segunda vez foi um problema pessoal. E dessa vez eu tenho um grande orgulho. Tô muito assim, eu não sei como vocês dizem, mas eu tô explodindo de alegria porque eu estou aqui a pleno vapor. E é isso aí. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Aqui em Portugal diz-se, a gente está, eu estou cachaçando de alegria. Ai, ai. Ai, ai, ai, gente. É alegria, alegria. Pronto. Só nós alegria. Vamos então. É verdade. Nós vamos. Prometemos não voltar demasiado alterados. Vamos voltar ainda normalmente bem. Vamos ser assim.

come and take me. Baby girl, got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop partying. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. You want me, girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Ya no puedo más. I can wait no more. Ya no puedo sí. más. She a girl up on me, I bet it. Cause you know, say me no bet it. She a telling her to bet it. Any time when we get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight. You're doing this all night. But if I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, I have contigo una noche loca. Una noche loca. A buscar mi destino, a ver qué será de mí, yo la quiero. piano, llegó el verano. One, two, three, ho! Maniaco, bien bellaco, buscando tabaco, porque bailando me pongo bien flaco, mami. Sube la mano para arriba, esto fiesta. Sube la mano para arriba, tra, tra, tra. Que sube la mano para arriba, esto fiesta. Sube la mano para arriba, tra, tra, tra. Sube la que sube la que sube la tra, tra. Sube la tra, tra. Sube la tra, tra. Sube la que sube la que sube la tra, tra. Sube la tra, tra. Sube la tra, tra. Sube la que sube la que sube la tra, tra. Sube la tra, tra. Sube la tra, tra. Sube la que sube la que sube la tra, tra. One, two, three, ho! Clumsy, and my head's a mess, 'cause you

back again. about how bad you is when you're anonymous hiding behind a computer and shit. Now I want you to erase technology and pretend like it didn't exist. I want you to go back to something special like Paradise Garage. Larry LeVant on the turntables. You had loops, you had a four track. You had tribal percussionists. You had brothers and sisters gay or straight. It didn't matter because they were there to elevate, to go to a place beyond them. You know what I'm saying? The dance floor came alive. Larry LeVant on the turntables. Larry LeVant on the turntables. Larry LeVant on the turntables. House music. House music. It's easy to go on about how bad you is when you're anonymous hiding behind a computer and shit. Now I want you to erase technology and pretend like it didn't exist. I want you to go back to something special like Paradise Garage. Larry LeVant on the turntables. You had loops, you had a four track. You had tribal percussionists. You had brothers and sisters gay or straight. It didn't matter because they were there to elevate, to go to a place beyond them. You know what I'm saying? The dance floor came alive. Larry LeVant on the turntables. Larry LeVant on the turntables. House music. House music. Larry LeVant on the turntables. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, house music. House music. Larry LeVant on the turntables. Turntables. Thank you. de cuerpo a cabeza, de cuerpo. Así yo te quiero, mamá. Ay, ay, ay, bailando la conocí. Ay, ay, ay, loco me tiene a mí. Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor. Y en la disco se siente, siente su sudor. Bailando la conocí. Su cuerpo sonó a mí. Bailando la conocí. Come on and do it. I can't stop looking at you as you shake that thing you got, girl. You got the hottest thing that I have ever seen in this world. I'm in this club to have some fun, so come along, girl, let's go. Let's hit the bar, then hit the floor, cause we got something to show. I know many, many, many people up in the club wanna ooh, da-da-da. I don't know what the girls in the club wanna shake that booty like ooh, da-da-da. In the north, in the south, in the east, in the west, in the place say ooh, da-da-da. Gonna do it in the morning, do it in the night time, yeah, gonna ooh, da-da-da. I know many, many, many people up in the club wanna ooh, da-da-da. I don't know what the girls in the club wanna shake that booty like ooh, yeah. já cá estamos, ouvintes. Depois deste mix, feliz 2015 para vocês. Que tudo corra pelo melhor no ano que se está a iniciar e que tenham então tudo, tudo de bom, ou pelo menos o melhor possível. É isso que eu vos desejo. E continuo aqui com a Adriana e também com a Ana. Adriana, pequeno. E com a Ana Barbosa, do Brasil. Ana, que ainda está em 2014, porque no Brasil é 2 horas antes. Mas pronto, aqui em Portugal já não é, não, pronto, é 2 horas depois do Brasil. É pronto. Nós vamos despedir-nos de vocês, mas gostaríamos de fazê-lo com mais uma musiquinha cada um, certo? Certo. É isso aí. Então, Adriana, não sei o que é que achas, mas acho que mais uma vez podíamos deixar a convidada a iniciar. Eu? Tá bom. Sim. Força aí. Olha. Força na tequila. Do Carlos. Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele tem aquele drama. Sim. E agora, José? A luz apagou, a festa não sei o quê. E por acaso, essa poesia de Carlos Drummond de Andrade marcou muito a minha passagem no terceiro colegial, ou seja, o último ano preparatório para ir para a faculdade. Mas aí vocês estão perguntando, mas Ana, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra é que eu vou trazer para vocês, eu trouxe para vocês aí, Rodrigo Barão e agora José. É uma musiquinha até boa, viu? Bem mexida. Negócio. É verdade. O negócio é bem louco. Uhum. Tá bom. Adriana. Sim. Música? Que música que nós vamos aqui ouvir? É, eu trouxe uma música bastante divertida. Claro, agora que estamos a entrar, ou entramos em 2015, trouxe-vos Pink com Select Like You. Uhum. Que é uma música para cima, divertida, tirando aí uma palavrazinha que pode ser levado para uma parte mais ofensiva. Mas não estou aí por aí. É mesmo para completa diversão, completa loucura. Como a festa exige. Exato. E eu vou trazer uma música que não tem nada a ver com pop, nem com. Sim, com este pop e música assim mais para dançar. Vou trazer uma música, vamos dizer assim, para o rock, mas é também um rock divertido. A música chama-se Só Tenho Medo da Mamã e é de Sérgio e os Animais. Basicamente ele é o rei da pantufada. Ele põe todos a correr. Se gostas que só gosta de touradas, mulheres boas e comer. Se me queres encontrar, nem precisas procurar. No meio da tralhada, lá estou eu a dar porrada. Vês. Só tem medo da mamã. Ela é mais forte do que eu. Música de Sérgio Animais para fechar esta edição do nosso programa, do nosso 3 em ponto especial ano novo. E daqui a um bocadinho atenção, porque há uma, a festa vai continuar com o Pop DJ e com o Roberto Andares até às 4 da manhã. Vai ser assim, com muita agitação. Depois às 4, para quem já está um bocadinho de ressaca e para quem quer acalmar um bocadinho, vamos ter o nosso musical Amália, é verdade. E às 5 estou aqui de volta para um ponto de situação no nosso primeiro Hora Zero de 2015. Fiquem bem ouvintes, para todos um forte abraço, uma ótima noite, de um ótimo 2015 e então até à próxima edição. O nosso 3 em ponto vai ser naturalmente no domingo, já disse especial. Era para ser, estava a chamar um gato. Olá, gato. Dois real, três real, dez real, cem real. Como é que é? Dois real, não. Três real, não. Dez real, não. Cem real, não. Ai, ai. Isto. Já não bebes mais. Também há outro gato, também um outro gato que pertenceu ao exército, que era o Coronel! Coronel! Ai, ai, ai. E enfim. O gato jornaleiro? O jornaleiro? Não sei. Jornal! Opa, isso é o que geralmente eu faço para chamar o meu cão. Ai, ai. E ele vai, atenção. Pronto. Ai, ai. Ah, bom. Então, ouvintes, até à próxima. Salada Internacional vai regressar na próxima terça-feira, dia 7. Aliás, dia 6. Sim, dia 7. Dia 6, sim, dá certo, dia 6. Ai, Catiaça, volta para trás. E pronto. Dia 6 de janeiro temos então, como já disse, a Salada Internacional. Dia 4. E como é dia, já aqui falei, dia especial, dia 4 de janeiro, então, o dia em que vamos ter um 3 em ponto, alusivo ao nosso 5º aniversário. Ouvintes, fiquem bem, forte abraço para todos e até sempre. Continuem na nossa companhia. Boa continuação aos festejos. Até à próxima. Feliz ano novo a todos e até à próxima. E agora, José, vem, vem, vem, que eu tenho o que você quer. E agora, José, e agora, José. Eu chego na balada montado em meu carrão. As minas se assanham e vem com o Rodrigo Barão. A turma toda fala, dizem que eu sou o tal. Desculpa aí, moçada, é que eu tô pegando geral. Meu camarote é VIP, mulher pode chegar. Tequila liberada pra beber e comemorar. Vão! Vem, vem, vem, é tequila que nós quer. E agora, José? E agora, José? As minas se assanham e vem com o Rodrigo Barão. A turma toda fala, dizem que eu sou o tal. Desculpa aí, é que eu tô pecando geral. Meu camarote é VIP, mulher pode chegar. Tequila liberada pra beber e comemorar. Vem, vem, vem, é tequila que nós quer. E agora, José, e agora, José. Vem, vem, vem, que eu que você quer? E agora, José? E agora, José? Vem, vem, vem, é tequila que nós quer. E agora, José? E agora? Vem, vem, vem, que eu tenho o que você quer. E agora, José? E agora, José? Canal 1, a sua melhor sintonia. que deixar de todo o meu.